Yep. Planejamento correto, chame para pushback sonamento. Juliette, na minha 2. Taxi via Juliette, portão 1-1. Salvador, Webjet 6746. Webjet 6746, sendo identificação, desça para o nível 050, ajuste no 021, voo de TAP na chegada mais. 050, TAP com 1021. Salvador, voo 1896, boa noite. Para o controle. 1896 da Gol, Andrew Charlie, transferência. Gol 1896, boa noite, acena identificação, autorizado chegada Mari, desce para o nível 060, ajuste no 021. Gente, na Mari até o 060, acena idêntico 1896. Juliette, bom dia para autorização de tráfego, frequência da torre 1-1-8-6. Até pode estabilizado com 1021. Estão de pistão no 7. 02. Para 050 com 21, posicionamento. Está autorizado o Jundiaí, com o meu pé no corredor Axé, até o farol da Barra, após 1-0-5, correto e disponível, decola da 1-7, curva direita, controle 1-2-0-8, aciona 5-1-0-1, coteja. correto, chama para o acionamento. Pode chamar para o táxi. A bola do altímetro no 021, no livre táxi, chama para ingresso 117. Entrou no 021, no livre o táxi, chama para o ingresso. Essa parte linda e pronto. Livre desvios no 896, confirme por quantas milhas? É, vai ter que atuar direto em TAP aqui para evitar a formação. Não vai dar para retornar para a margem. Desvios a critério no 896, desce para 3 mil pés, o ajuste na 021. Vem de 3 mil no 021, 819. Juliette, ele mantém no 7. Tango Delta decolado aos 3-1 no controle 120.8, bom voo. Delta decolado aos 3-1 no controle 120.8, bom voo. Tango 120, decimal 8, boa noite. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Sierra Tango Delta. Papa Romeu, Sierra Tango Delta, contato radar. Mantenha a proa até 2000, após curva esquerda na proa de Momo, na saída Momo. Sobe para 220. 220, curva esquerda, proa de Momo, Sierra Tango Delta. Na 3170, acione identificação autorizado e chegada Mari, desce para o nível 050, o ajuste no 020. 050 na Mari, na 3170. De 6746, Duna completa, turno 186. 86, boa noite. Boa. Salve Juliette, decolado aos 32, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle, boa noite, é o Papa Romeo, Charlie Fox, Juliette. Papa Romeo, Charlie Fox, Juliette, boa noite, eu nomeio o Pais, corredor Axé, aguardando para prosseguir na subida. Meu axé, aguardando o Charlie Fox Juliette. Gol no 896, após o TAP, desce para 2000, ajuste no 021, reporte estabilizado no LF, ex-rei da pista na 0. Após a etapa 2021, informará estabilizado o 10, Machado checado, 6746. 746, livre pouso na 10, vento no 30 graus, quando 3 nós, altímetro no 021. Livre pouso na 10, 6746. Boa noite, Colombo 606, para autorização de tráfego, Torre 1 noite, decimal 6. 86, obrigado. Torre, Gol 606, mano. Boa noite, no 606, prossiga. Assim que possível, autorização 39 para Campina Grande. Pronto para cópia? Pronto. Autorizado Campina Grande, nível 390, via Persolu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5113, coteja. 390, autorizado para Campina Grande, via Persolu 10, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Zipar. 20.8, controle 5113, o transponder, vou 606. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Passará, obrigado. 246, solo aos 37, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, na sua escuta, antes da Juliette, vai reportar. Desce para 3.000 pés, o ajuste no 021. 3170 está livre das restrições na posição e tapa. Ativo da presente, voe direto destino e aguardando ainda a ascensão. Zona 70, desce para 2.000 pés, o ajuste na 021, reporte estabilizado no LS XRI da pista na 0. 2 pés, passará estabilizado no XRI da pista na 0. Gol no 896, torre na 8, decimal 6. Max 86, gol no 896. Boa noite, 9.6, check train, livre pouso na 1.0, vento 1.30 graus, cono 2 nós, altímetro no 0.21. Vem, está embaixo travado, 8.96. 1.7 no 4, prossiga. Autorizado, chama para o táxi. autorizado, 3170. 3170, torre na 86. Seja prevista Momo, transição, prova, guarde cópia. Boa noite, 96, solo aos 43, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. À direita, não se escuta, via Alfa, reporte antes da Juliette, tá? Sente no 28 a bordo, altímetro no 021, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Sobre o Gol noite, nós meio voltando, estamos com uma passageira passando mal a bordo, poderia dar uma adiantar o nosso box para a gente tratar aqui? Número 4. 4, obrigado. 3170 na escuta. Afirmativo. Check trem, livre pouso mal no 0, vento no 40 graus, quando 3 nós, altímetro no 021. Autorizado pouso no 0, tá 3170. Projeto 6746, táxi via Juliette para o portão número 2, observando o banho da Gol saindo no táxi. Juliette, portão 2, boa noite. Gol 606, pushback, acionamento no 5. Guarde para o pushback no 606. 606. 96, táxi via Juliette, portão número 4. Via Juliette pro 4, obrigado, noite 96. Um 70, chuva leve agora. No 7, no 4, pronto. Ali mantenho no 0. A 3170, solo aos 47, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, parte antes da Juliette. Estamos indo a Juliette, reporta, tá 306, autorizado pushback acionamento, chama para o táxi. Autorizado pushback acionamento, reportará o táxi, 1606. No 7 no 4, linha decola da 1-0, vento 1-5-0 graus, como 4 nas. Confirme o 5-3-1-7. Autorizado Belém, nível 380, via Upper Zulu 4-1, saída Momo, transição, trova. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 1-2-0-8, aciona 5-1-1-4, coteja. correta, autorizado o pushback somente, chama para o táxi. Observe o banho da Gol, um pushback à sua esquerda, após o mesmo livrar para o pátio 3, segue via Juliette, portão número 7. No 7 no 4, decolado ao 50, controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, bom trabalho aí. No 7 no 4. No 7 no 4, contato radar, sobe para nível 230, saída PUC. Solicita manter a proa, subindo para o 230, bom 7 no 4, devido à informação. Prejuízo a critério, reporte na proa de Jamo. Tomarei pro Dijão. Taxi voo 1606, tem 51 a bordo. Autonomia de 4 horas, vai alternando em Fortaleza. 251 a bordo, altímetro no 021, aguarde para o táxi. Ok, tá aguardando para o táxi, bom, 606.